medo de dizer não. Eu não tenho medo do que sinto. Eu não tenho medo da solidão. Eu vivo a vida com os meus pés no chão. Eu não tenho medo da morte. Eu não acredito na sorte. Eu quero é ter Deus do meu lado. Sobre o que penso não vou ficar calado. Tenho asas e não tenho medo de voar. Tenho sede e a vontade eu tenho de beber. No conhecimento do meu prazer de ter o teu amor. O teu amor. Vem me ter a mão. Tudo faz parte de um sonho. E já não sonhamos mais. Perto do coração, quando o amor acontece, é difícil dizer não. Tenho medo de voar. Tenho sede e a vontade eu tenho de beber. No conhecimento do meu prazer de ter o teu amor. O teu amor. Vem me ter a mão. Tudo faz parte de um sonho. E já não sonhamos mais. Perto do coração, quando o amor acontece, é difícil dizer não. Vem me ter a mão. Tudo faz parte de um sonho. E já não sonhamos mais. Perto do coração, quando o amor acontece, é difícil dizer.